arte de mim, não sou engraçado. Fiz uns trampos com copa, agora arde franja. Consomei abstrato, mas ainda me sinto um otário. Porque ao contrário dela, só produzo, não consumo no banco, zerado extrato. Reclamam que eu rimo desencaixado, eu prefiro usar o termo descolado. Eu sou descolado, rejeitado, irado. Nos dois sentidos, atropelo o MC de merda. Nos dois sentidos, eu vou e volto, porque essa rua tem dois sentidos. Ela sobe e desce, porque graças a Deus o mundo tem 360 sentidos. Eu sou muito sensitivo, é o que alguns têm dito. Eu entendo o motivo, tipo, eu mal conheci ela. Ela e nela já vejo um sentido, tipo, ela tão tudo que confunde meus sentidos. Me deixa puto, reclamaram também que eu uso metáforas demais, hipérboles demais. Se não gosta, foda-se, lambe minha hiperbola. Tipo, de super-herói.